Fazer uma homenagem ao grande parceiro, grande amigo, o rei da pisadinha, meu amigo Nelson Nascimento. Tamo junto, meu parceiro. Chama, chama, chama. Meu amigo Beto do Cavaco, do estilo. Alô, Anne, Anne Moda, o brilho da moda. Bora, Vanderlei, meu parceiro, tempero da casa, chama. Mas quando toca esse swing é pra ninguém ficar parado. Eu quero ver cê aprender esse novo swing. Quando toca esse swing é pra ninguém ficar parado. Eu quero ver cê aprender esse novo swing. É na batida do fandango, do samba, do bandeirão. Vem com Alex Gomes que agita a multidão. É na batida do fandango, do samba, do bandeirão. Vem com Alex, como é que é Brasil? E quer beber? Vamos fazer bebê agora e quer beber? Vamos fazer bebê agora e quer beber? Vamos fazer bebê agora nos braços de uma morena pra fazer. Não tem hora e quer beber? Vamos fazer bebê agora e quer beber? Vamos fazer bebê agora e quer beber? Vamos fazer bebê agora nos braços de uma morena. Chama, chama. Ela me pedindo pra voltar. A minha muvuca ela não pode mais entrar. Ela me pedindo pra voltar. A minha muvuca ela não pode mais. Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha. Passar na casa dela e dar uma risada. Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha. Passar na casa dela, vem! E quer beber? Vamos fazer bebê agora, quer beber? Vamos fazer bebê agora, quer beber? Vamos fazer bebê nos braços de uma morena pra fazer. Bora, morena! Vamos fazer bebê agora e quer beber? Vamos fazer bebê agora e quer beber? Vamos fazer bebê nos braços de uma morena pra fazer. Não tem hora não, parceiro, chama! Meu amigo é G Produções, Salvador, Bahia. Alô, Nil, alô, rei do cabaré. Tamo junto, parceiros. Ela me pede, me pedindo pra voltar. Na minha muvuca ela não pode mais entrar. Ela me pede, me pedindo pra voltar. Na minha muvuca ela não pode mais. Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha. Passar na casa dela e dar uma risa. Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha. Passar na casa dela, chama. E quer beber? Vamos fazer bebê agora e quer beber? Vamos fazer bebê agora e quer beber? Vamos fazer bebê agora nos braços de uma morena pra fazer. Não tem hora e quer beber? Vamos fazer bebê agora e quer beber? Vamos fazer bebê agora e quer beber? Vamos fazer bebê nos braços de uma morena pra fazer. Não tem hora e quer beber? Meu amigo Souza Baterias, Tamburi Pet. Meu amigo Júnior Pio Suflé, Ceará Produções. Alô, meu tio, meu tio, meu parceiro Marcelo, Motopeças, Vigo K, a galera massa, nossos patrocinadores. Chama, chama, chama, chama. Borrosão do Zé.